Amém. Amém. Pastor, obrigado. Boa noite para os irmãos e irmãs. Amém? Graça e paz. Eu trago um abraço da nona região eclesiástica, o norte do Brasil. O Brasil é um país continental. Eu sou paulista, mas estou com o encargo de pastorear a Igreja Metodista nos estados de Rondônia, estado do Amazonas, estado do Pará. Eu sou bispo da maior região no aspecto geográfico. E nós estamos ali servindo a Deus, trabalhando o discipulado e o avivamento. Então é uma honra estar aqui com vocês. E eu quero desejar a todos e todas um feliz 2025. Amém? Amém. Pastor Augusto, muito obrigado pela acolhida. Deus abençoe o pastor Augusto, a Luciana, o Benjamin e o Davi. E conheci o Raul e a Esther. Foi muito bom o tempo à mesa, tomando um cafezinho. Estou conhecendo Petrópolis, não conhecia, conheço Teresópolis. Eu fui eleito bispo no 20º Concílio Geral, em julho de 2016, na Escola de Missões. Amanhã, segunda-feira, iniciei o encontro de oração, jejum dos santos, lá na Escola de Missões. Estarei ministrando amanhã à tarde, à noite no monte, e terça-feira. Vai ser um momento muito especial. Muito bem, eu quero aqui apresentar para vocês o Barco Hospital. Alguém já ouviu falar do Barco Hospital Metodista no Rio Amazonas? Levante a mão, quem conhece. Então, você que não conhece, nós vamos conhecer um pouquinho da Missão Amazônia através do Barco Hospital. Você aqui de Petrópolis, você pode fazer parte de uma grande aventura missionária no Rio Amazonas, no Rio Solimões, no Rio Negro. A Igreja Metodista recebeu esse barco aproximadamente há 24 anos atrás, da visão mundial, e o barco, ele leva o amor de Deus, Jesus como esperança para as comunidades ribeirinhas e indígenas. São brasileiros que estão longe das cidades, são pessoas que são vulneráveis, que precisam das nossas orações, das nossas atitudes de amor, do nosso cuidado. E o barco hospital atende por ano de 3 mil a 4 mil pessoas. De forma gratuita. Nós não recebemos dinheiro do governo, de políticos, é um trabalho voluntário e você pode participar, qualquer pessoa pode participar. Nós temos uma agenda durante o ano, de várias viagens, depende do ano, mas é entre 10 viagens a 12 viagens por ano. Temos recebido metodistas dos Estados Unidos, temos recebido universitários, que não são metodistas, principalmente universitários que estão cursando medicina, né? Também tem feito parte, e recebemos os metodistas de toda parte do Brasil. Esse ano nós recebemos um grupo de irmãos da igreja do pastor Carlito Paz, porque um dentista da igreja da cidade conheceu nosso barco, e ele foi em 3 viagens, e ele apresentou o projeto do Barco Hospital para o João, filho do Carlito Paz, e em setembro estive lá, fui recebido pelo Carlito Paz, eles fizeram uma parceria conosco, e em novembro nós recebemos 23 pessoas da cidade, da igreja da cidade, e eles estiveram participando desse evento. Então você é o nosso convidado, quem é médico, quem é dentista, quem é enfermeiro, não precisa ser um profissional da saúde, porque tem vários trabalhos quando você vai no Barco Hospital. Você vai auxiliar no trabalho com as crianças, que é realizado na comunidade, naquela visita. Você ajuda a carregar as caixas de remédios, né, que nós levamos e fazemos as doações gratuitamente. Você pode nos ajudar organizando a fila, então todos podem trabalhar. Até alguns irmãos hoje de manhã perguntaram, mas eu não sou médico, então eu não posso ir. Não, todos podem ir. Então eu quero te incentivar de você fazer algo novo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, faz quanto tempo que você não faz algo novo pela primeira vez a Deus? Faz quanto tempo que você não faz algo novo pela primeira vez para você, para sua família, para você crescer, para você estender as mãos para o seu próximo, para o seu semelhante. Então, esse barco hospital, esse barco é seu. Você é metodista. Diga para a pessoa que está ao seu lado, esse barco é seu. Amém? Eu vou garantir para você, o café no barco hospital é um café top. Maravilhoso. Lá conosco não tem miséria. O almoço é excelente. Nós temos uma equipe de cozinha. A equipe é de excelência. Uma notícia boa. Os quartos... Agora tem uma coisa, né? O barco não é um transatlântico. 5 estrelas. Mas tem ar-condicionado nos quartos. Já ajuda, não ajuda? Então você vai ter a experiência de conhecer a Amazônia. Ó, conhecer a Amazônia é algo fascinante, maravilhoso. Você navegar naqueles rios vai marcar a sua vida, a sua história. E você será instrumento de Deus para tocar em vidas, em pessoas. Amém? Esse é o nosso propósito aqui na Terra. E eu contei hoje de manhã, mas contei algo que eu não contei hoje de manhã. Uma equipe nossa foi fazer uma visita com um barco menor, um barco de 5 metros, e eles viram uma casa, assim, distante, se aproximaram da casa, e aí desceram do barco e bateram palma, uma senhora veio atender, eles se apresentaram, dizendo que era uma equipe da igreja metodista do Barco Hospital. Eles pediram licença para entrar, conversando com aquela senhora tinha um netinho de 8 anos, o Lucas, e eles começaram a conversar com ela e falaram assim, a senhora aceita uma oração? Ela falou, eu não aceito, porque esse menino é uma peste, esse menino só me dá trabalho, esse menino quem deveria cuidar dele era o pai dele. E quando ela falou, e ela começou a reclamar e falou que não aceitava a oração, o Lucas falou assim, mas eu quero oração. E eles oraram pelo Lucas. O Lucas aceitou Jesus, confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador, lá na Amazônia, na beira do rio. Diga amém bem forte, amém? Amém. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Tem muitas pessoas nesse ano de 2025 que precisa do povo metodista, da igreja metodista. Precisa de uma atitude nossa. E nós vamos tocar vidas, nós vamos tocar pessoas, amém? Então ore pelo barco hospital. aquele coreano que apareceu ali, é coreano mesmo, não é japonês não, e nem chinês, é o Kyung é filho do pastor Lee. Pastor Lee, há 35 anos, ele deixou a Coreia do Sul, veio para a Amazônia para pastorear os coreanos na zona franca de Manaus, e o Kyung veio com 10 anos, Kyung viveu uns 10 anos lá em Manaus, depois foi para os Estados Unidos, fez teologia nos Estados Unidos, fez economia, fez mestrado, ele fala 4 línguas, e na pandemia ele perdeu a mãe dele, a Lili, e ele veio para ficar com o pai, que o pai ficou sozinho, viúvo, e hoje eu coloquei ele como diretor executivo do Barco Hospital, e ele está fazendo um trabalho excelente. A Melissa é a coordenadora operacional que acompanha o barco, e temos também o pastor Henrique, que não apareceu, que ele também é da multimídia. Então, o Barco Hospital está esperando por você. Amém? E você pode ajudar alguém aqui da igreja, um jovem, para ir para essa missão. Quem vai orar pelo Barco Hospital? Amém? Eu agradeço. A minha família, né? A minha família é pequena. Eu, a Rosângela, vamos completar 30 anos de casado, 18 de março desse ano. Nós temos uma filha, a Madeleine, aquela menina. E ela é linda, não é, irmão? Vocês concordam que ela é linda? E aí, Esther, tem pessoas que falam assim, mas bispo, ela é sua cara. Ela é linda. Aí eu descobri que eu sou lindo. E aí eu tenho orado, né? Orado, jejuado, para Deus guardar minha filha, ela quer casar. Eu oro para Deus livrá-la dos gaviões da Fierro. O pastor é corintiano. Irmãos, temos que orar pela nossa família, né? Abençoar a nossa família. Então, ore pela minha família, louva a Deus pela vida da Rosângela. A Rosângela é psicóloga, tem 3 pós-graduações. E a minha esposa, minha filha, tem me acompanhado na missão. Abra sua Bíblia, com seu coração aberto. Segundo livro de Reis, capítulo 4, verso de 1 ao verso 7. Você crê que Deus tem uma palavra, rema, uma palavra específica do coração de Deus para você? A minha tradução é atualizada. Segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 1. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e dê teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. Esse lhe chegava às vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Repita comigo: e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Repita comigo: vivei do resto. Vamos orar? Senhor, eu creio que o Senhor tem um banquete para nós. A mesa do Senhor já está posta. E a coisa mais importante, Senhor, não é a mesa, mas é a tua presença à mesa. E o Senhor está aqui para nos servir. E nós queremos acessar tudo que o Senhor tem para nós através desta palavra. Nós queremos beber da tua palavra, comer da tua palavra, ser alimentado, ser edificado e mais uma vez transformado pela tua palavra. Eu oro no nome de Jesus, amém e amém. O tema dessa mensagem é aceleração profética na casa da viúva endividada. Repita comigo: aceleração profética na casa da viúva endividada. Eu e você já vimos muitas vezes, quem sabe, essa mensagem ser ministrada, ser pregada. E nós conhecemos muito bem essa história que ocorreu no ministério do profeta Eliseu. Essa mulher, ela perde o seu marido. Ela fica com seus dois filhos. E o seu marido deixa para ela uma grande dívida. Agora, essa mulher, ela é uma mulher viúva e é uma mulher que está quebrada financeiramente. Ela está vulnerável, porque a dívida trouxe um grande peso para ela, um grande peso para a sua família e uma ameaça. Os seus dois filhos poderão ser levados pelos credores como escravos. E essa mulher, ela tem uma atitude muito especial. Essa mulher é uma mulher incrível, que ela tem uma experiência de uma reviravolta na sua vida, na sua casa, na sua história, diante de uma profunda crise. E vale a pena eu e você nessa noite aprendermos e acessarmos as chaves espirituais que essa mulher utilizou para enfrentar, para superar essa crise que abateu sobre a sua família. Primeira chave espiritual que eu quero compartilhar com você é que essa mulher, ela era uma pessoa resiliente. Falei assim, uma pessoa resiliente, mas pode falar, vocês almoçaram bem? Estou preocupado. Descansar à tarde? Tudo bem? Então repita comigo. Fala assim, uma pessoa resiliente é uma pessoa que sabe se adaptar, se reinventar e não desiste das pressões, das calamidades da vida. Essa pessoa é você. Amém? Deus te levantou para esse tempo, para essa época, para uma grande obra. Amém? Amém? 2025 já chegou. E você não pode contaminar o ano novo com atitudes velhas, com os pensamentos negativos. Você não pode retroceder por causa de uma tempestade, por causa de uma dificuldade, por causa de um obstáculo, por causa de uma ameaça. Então, essa mulher é uma mulher resiliente. Eu estava lendo sobre grandes empresas, né, grandes incorporações, e as grandes empresas, as grandes incorporações, elas valorizam o profissional que tem um currículo excelente. Mas hoje, o olhar das grandes empresas não é só para um currículo excelente. Não é só falar inglês, não é só falar espanhol, não é... várias pós-graduações. O profissional hoje, ele tem que ser uma pessoa resiliente, que sabe se reinventar, que tem autocontrole, que quando surge uma dificuldade, ele sabe lidar com essa dificuldade. Ele não vai multiplicar as dificuldades, ele vai resolver as dificuldades. E aqui nós aprendemos com essa mulher que ela é uma pessoa resiliente, porque ela vai e bate na porta do profeta Eliseu. O profeta no Antigo Testamento representa Deus na terra. O profeta no Antigo Testamento é a boca de Deus na terra. É a boca de Deus na cidade. O profeta é o homem que tem uma palavra uma palavra de salvação, de transformação, e pode ser uma palavra de juízo para o povo. E essa mulher, ela bate na porta do profeta Eliseu. E bater na porta do profeta é buscar a presença de Deus. Porque a presença de Deus estava na vida do profeta. O que que o profeta Eliseu carregava? A presença de Deus. A unção de Deus. A unção profética. Estava sobre a vida dele. E se essa mulher bateu na porta do profeta? Porque ela cria numa alternativa do céu. Porque ela sabia que o profeta era um homem escolhido por Deus, separado por Deus, vocacionado por Deus. E essa mulher, ela busca a presença de Deus. Como que a igreja hoje vai superar suas dificuldades? Como que você vai superar as crises, os obstáculos? Acessando a presença de Deus. Eu achei uma frase sensacional, eu quero compartilhar com você, que diz assim: não buscamos o poder de Deus, buscamos a sua presença. Seu poder é tudo o mais que precisamos, é sempre encontrada em sua presença. Então, se você busca a presença de Deus, se você acessa a presença de Deus, você vai ter tudo. Deus é fiel para se manifestar e tocar na sua vida, tocar na sua família. Então, essa mulher, ela buscou o profeta, e buscar o profeta é sinônimo de buscar a presença de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus, a intervenção de Deus, o governo de Deus. Eu creio que esse ano de 2025 é um novo ano na minha vida, um novo ano na sua vida. É um novo ano na vida do pastor Augusto, é um novo ano na liderança dessa igreja, é um novo ano na vida dessa igreja. O ano de 2025 vai ser um ano de avivamento, vai ser um ano do sobrenatural, do extraordinário, da restituição. Haverá uma reviravolta de Deus na sua vida, na sua célula, na sua família, aonde você trabalha. Haverá uma reviravolta de Deus, do Espírito Santo, na vida dessa igreja. Quem acredita, diga amém. Pessoa resiliente é uma pessoa que tem propósito. Quando essa mulher bate na porta do profeta Eliseu, ela demonstrou propósito. Ela não retrocedeu diante da morte do marido. Ela continuava acreditando que a sua casa, os seus dois filhos, a vida dela, tinha um propósito de Deus na terra. E que Deus teria um escape, uma solução para a vida dela. Então a sua vida não é um acidente. A sua vida, você nasceu com o propósito de Deus. E você tem que entender que o meu destino e o seu destino é o céu. A porta do inferno está fechada para você. Você não vai dizer amém? Eu vou repetir. A porta do inferno está fechada para você. Amém? A porta do inferno está fechada para nós, porque somos salvos, lavados com o sangue de Jesus, somos casa do Espírito Santo. Então, o meu destino, o seu destino é o céu, mas a missão da igreja é trazer a realidade do céu para a terra. Você pode dizer amém? Amém. E qual era o ministério do profeta Eliseu? Trazer o céu para a terra. E essa mulher, ela tem propósito, porque ela bate na porta do profeta, homem de Deus. Essa mulher viúva, falida, ela bate na porta do profeta. E ela demonstra, sabe o quê? Responsabilidade. Ela não é uma caloteira. Ela é honesta. Ela quer pagar a dívida que o marido deixou. Mas uma coisa, Raul, que me chama a atenção, é que essa mulher, ela não murmura contra Deus, ela não reclama de Deus e nem fala mal do marido que deixou uma grande dívida para ela. Porque ela está buscando alternativa. Uma coisa que eu e você precisamos aprender, que Deus não nos criou, Deus não nos chamou, e Deus não nos deixou aqui na terra para apresentarmos relatórios de tragédias. Eu e você precisamos apresentar para Petrópolis, para os nossos amigos, o relatório do céu, o relatório de Josué e Caleb, o relatório que Deus tem um propósito na vida da família, na nossa vida, na vida da igreja, e que nós vamos romper em nome de Jesus. Bill Johnson, alguém já ouviu falar de Bill Johnson? Compre os livros de Bill Johnson, vale a pena. Eu tenho vários. Bill Johnson diz que Deus é um Deus de rompimentos. Repita comigo, fale assim: o nosso Deus é Deus dos rompimentos. Então eu declaro para a sua vida, a sua casa e família, o ano de 2025 vai ser um ano de rompimentos. Mas eu estou achando vocês tímidos. Eu vou dar uma outra chance. Eu vim lá do norte para declarar que esse ano vai ser um ano de rompimento na sua vida. Amém? Você recebe? Sabe por que essa mulher, ela bate na porta do profeta Eliseu? Porque ela acredita que o Deus de Eliseu tem um rompimento para a vida dela, para a casa dela, para a história dela, para a dívida dela. A igreja metodista acredita num Deus sobrenatural, e Ele está aqui falando com você. Amém? Essa mulher viúva, falida, ela bate na porta do profeta, porque ela tem a percepção da vida, de que a vida exige mudanças. Ela sabe da gravidade da sua família, da ameaça sobre os seus filhos, e ela vai até lá porque ela sabe que Deus tem uma mudança para a vida dela, para a casa dela, através do profeta. Deus tem uma mudança para a sua vida nesse ano de 2025. Creia, Deus vai se mover na sua vida, na sua história, na sua alma, nas suas crises emocionais, porque Deus te criou não para a derrota, mas Deus te criou para o crescimento, para o avanço, para a vitória. Amém? Então, a pessoa resiliente é uma pessoa que não desiste. Amém? Segunda estratégia, segunda chave, aliás, segunda chave na vida dessa mulher, é a estratégia do céu. Quando ela vai falar com o profeta, qual a orientação do profeta? O que você tem na sua casa? Ela fala, eu não tenho nada. Na verdade, eu tenho um pouco de azeite. Ela responde para o profeta, e o profeta diz, olha, saia da sua casa, visite todos os seus vizinhos e tome vasilhas emprestadas. Só que tem uma coisa, não é poucas vasilhas, é muitas vasilhas. Eu quero dizer para você, esse ano de 2025 vai ser incrível na sua vida. Esse ano, você não entendeu, esse ano de 2025 vai ser incrível na sua vida, na sua história. Mas Deus tem uma mensagem, Deus me trouxe aqui para dizer o seguinte: esse ano de 2025, não ore pouco, não busque a Deus pouco, não se economize, busque Deus muito. Sabe por quê? Porque Deus está procurando muitas e muitas vasilhas esse ano, aqui na igreja, na catedral metodista, para encher de azeite, para encher da sua glória, para encher do seu poder, para encher da sua unção. Quem quer romper esse ano, levante a mão. Quem quer romper? Levante bem alto. Fale assim: Senhor Jesus, eu me rendo a Ti. Tem áreas da minha vida, tem áreas da minha família, que eu quero ver a Tua glória, eu quero a Tua intervenção, eu quero o Teu milagre, eu tomo posse, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Deus dá uma estratégia para aquela mulher através do profeta. ela tem que fazer algo novo. Ela nunca saiu pedindo vasilhas para os seus vizinhos. Isso também nos ensina que essa mulher, ela tinha um bom relacionamento, uma boa conexão com seus vizinhos. Quem tem amigos, através dos seus amigos, portas serão abertas. Quem tem bons relacionamentos, portas serão abertas. E essa mulher, ela tem que fazer algo novo. E eu vou contar para você um testemunho. Uma pessoa, uma vez chegou para mim e disse assim: você vai escrever livros. Eu falei assim: Deus, eu escrevi livros? Eu me sentia improvável para escrever um livro. E eu fui num encontro de pastores em São Paulo. Participei daquele encontro. E à noite fomos lanchar no Coco Bambu. Você conhece Coco Bambu? É de Deus, não é? E eu conheci um pastor americano, o Wade, mora em Santa Catarina. Como que é a capital de Santa Catarina? Eu esqueci. É Florianópolis. E conversando, ele tem um ministério profético, e nós fomos orar lá no Coco Bambu mesmo. Tinha acabado de conhecê-lo. Ele falou assim, orando por mim: eu tive uma visão com o Senhor, eu vi o Senhor num barco. Olha que coisa, né? Eu sou presidente do barco hospital. Eu vi o Senhor dentro de um barco. E Deus está mudando o leme do barco. Deus, na visão, te deu um leme menor. Só que o leme menor não significa que Deus está dando menos para o Senhor. Deus vai dar muito mais. E Deus vai te dar Ele vai ampliar seu ministério. O seu ministério vai se tornar poderoso. E eu vi o Senhor escrevendo livros. Porque o Senhor tem muita experiência. De novo, a palavra profética. Você crê na palavra profética? Tudo bem, voltei para Rondônia. E eu, passeando na internet, no YouTube, vi uma conferência de avivamento, um pastor americano pregando, e ele pregando sobre expectativas sobre Jesus. E ele falou: olha, eu já escrevi 10 livros. 4 livros, eu fiz muito sucesso com esses 4 livros, mas eu sempre me senti improvável para escrever livro. A minha esposa que me ajuda, porque o meu inglês não é muito bom. E aquela palavra, expectativa, caiu no meu coração, pastor Augusto. E Deus me deu um título do livro: O Poder da Expectativa. Eu escrevi 2 capítulos e parei. Alguém aqui já escreveu um livro? Levante a mão. Alguém escreveu? Eu escrevi os 2 capítulos e fui participar de um evento no sul de Rondônia, na igreja de Vilhena. Aí tivemos um evento distrital. Aí eu preguei sábado à tarde e sábado à noite, e nós estávamos orando pelo povo. Uma irmã, que eu não tenho afinidade com ela, chegou em mim desse jeito que eu vou falar para você, chegou em mim e falou: cadê o livro? Cadê o livro? Eu falei: meu Deus do céu, como que essa mulher sabe do livro? Eu falei: eu estou escrevendo. Escreve logo esse livro, escreve seu livro. E saiu. O meu livro já está pronto, vai ser lançado. 172 páginas. O Poder da Expectativa. Sabe por que eu estou contando isso? Deus quer fazer algo novo na sua vida. Deus tem um rompimento para a sua vida. Deus tem algo inusitado para a sua vida. Deus tem algo extraordinário para a sua vida. E essa mulher, ela acredita que Deus tem algo novo para a sua casa, a sua família. Essa mulher, ela está lutando pela sua família. Nós estamos vivendo um tempo que é tempo de lutarmos pela nossa família. É tempo de lutarmos em favor dos nossos filhos. É tempo de nós lutarmos, nós homens. Tem homens que nem lê Bíblia, nem olha a Bíblia no celular, no culto, porque fica na sombra da mulher. É a mulher que lê a Bíblia, é a mulher que carrega a Bíblia, ele não. Mas nós homens temos que nos posicionarmos. E nós temos que defender a nossa família. Nós temos que investir no nosso casamento. É tempo de oração em favor da família. Nós, homens, temos que orar pela nossa família, jejuar em favor da nossa família. Você quer ter uma nora abençoada? Você quer ter um genro abençoado? Gere na oração e no jejum. Gere na madrugada. Gere na vigília. Você quer que a sua filha seja bem-sucedida, seu filho seja bem-sucedido? Gere isso no mundo espiritual. Salmo 112 tem uma promessa para nós, você pode ler essa semana, que a nossa descendência será poderosa na terra. E eu profetizo, a sua descendência, a sua semente será poderosa em Petrópolis, no Brasil e no mundo, porque o seu filho, a sua filha é escolhida pelo Senhor. Amém? E quem quer casar aqui? Ore e jejue. Viu, jovem? Deus tem um príncipe para você. Um homem de Deus, maravilhoso, que vai te amar, que vai ser fiel, que vai te abençoar. Deus tem o filé para você. Quem que é o filé aí? Quem quer casar? Então é tempo de nós defendermos a nossa família. Diga assim, eu preciso lutar pela minha família. Amém? Então essa mulher, ela fez algo novo. Ela foi buscar vasilhas. Então é tempo de a gente fazer algo novo. Faz quanto tempo que você num feriado, você poderia num feriado, separar um feriado nesse ano, para ficar no seu quarto, para você ouvir a voz de Deus. Ficar no seu quarto, adorando a Deus, orando em línguas, lendo um bom livro, declarando a palavra de Deus na sua vida, na sua família. Antes de eu vir para cá, eu passei vários dias dentro do quarto. Falei, Rosângela, não me chame, só se for de caso de vida ou morte, né? Não me chame, que eu estou no quarto, orando, lendo, meditando, orando em pé, orando sentado, orando de joelho, buscando a Deus, profetizando, acessando o que Deus tem para a nona região, acessando o que Deus tem para mim, acessando o que Deus tem para a minha família. Irmãos, é esse tempo, é isso que essa mulher está fazendo. Quando ela vai bater na porta do profeta Eliseu, ela está acessando o melhor de Deus para a vida dela. Amém? Talvez a gente diga assim, mas é pouco azeite que ela tinha. Mas o pouco com Deus é muito. O pouco com Deus, Deus multiplica. O pouco nas mãos de Deus, Deus faz uma grande multiplicação. Amém? Você está aqui comigo? O que que você tem? O profeta perguntou, o que que você tem? O que que você tem no seu coração? O que que você tem na sua história? O que que você carrega na sua alma? Entregue ao Senhor. A mulher viúva, ela se rende à presença de Deus. Se nós queremos ter encontro de glória com Deus nesse ano de 2025, nós precisamos nos render a Deus. Falar, Deus, isso eu não dou conta, eu não posso, mas eu entrego ao Senhor, eu me rendo ao Senhor, eu me rendo a Ti, e eu entrego o pouco que eu tenho, eu entrego as minhas dificuldades nas Tuas mãos, e Deus vai honrar. Zacarias capítulo 4, verso 10, diz, valorize os pequenos começos, valorize os pequenos começos. Não subestime uma vigília, não subestime uma leitura de um devocional, não subestime um jejum, não subestime um momento de oração, não subestime o culto. Nós estamos aqui, há um movimento do Espírito Santo nesse lugar, há um movimento do céu aqui, Deus está sendo falar, Deus está ministrando nessa noite. Amém? Não subestime A Bíblia diz que Isaías entrou numa grande crise. O rei Uzias morreu. O rei Uzias foi rei 52 anos. Houve prosperidade no campo, na cidade, na agricultura. Houve prosperidade, crescimento no mundo militar. Mas agora, o rei top morre. O povo está em luto. Isaías entra no templo. E quando ele entra no templo, ele é surpreendido. Ele vê a glória de Deus, o trono. Deus assentado no alto e magnífico trono. E os serafins adorando a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Essa experiência mudou a vida de Isaías. Ele não foi a mesma pessoa. Eu declaro para você, Deus tem marcado para a sua vida encontro de glória nesse ano de 2025. Vai revolucionar a sua vida, vai mudar a sua vida, vai restaurar a sua vida. Deus vai abrir portas para você. Você recebe, amém? Valorize o pouco. Valorize a pequena oportunidade. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado. Eu declaro na sua vida que Deus vai fazer algo muito bom na sua vida nesse novo ano. Agora você diga amém. Você recebe? A orientação do profeta. Entra no quarto. O que significa entrar no quarto? Intimidade. Intimidade com Deus. Quarto é lugar de intimidade. Quarto é lugar de descanso. Quarto é lugar de renovação das nossas forças. Eu gosto do meu quarto. Eu gosto da minha cama. Mas não brigue com a sua cama. Se você brigar com a sua cama, você morre. Porque ninguém vive sem uma cama. Nenhum ser humano tem autonomia da cama. Eu e você precisamos da cama. Mas a orientação do profeta é entra no quarto. Jesus, lá no Monte do Sermão, ele ensinou sobre oração. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto. E fechando a porta, ora teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto, te recompensará. Essa mulher foi obediente. Ela entrou no quarto. Fechou a porta. E à medida que os filhos foram passando as vasilhas vazias, Deus foi enchendo as vasilhas de azeite. Um milagre estava acontecendo. Sabe o que vai ocorrer com você nesse ano de 2025? À medida que você orar, à medida que você adorar, à medida que você obedecer, à medida que você acessar o céu, à medida que você acessar a palavra, Deus vai te pegar pelo caminho com o milagre dele na sua vida. Amém? Por isso que eu estou animado nesse ano de 2025. Uma pessoa que tem conexão com o céu, uma pessoa que acessa o céu, pode se levantar contra ele um leão, você rasga o leão ao meio, porque o céu está na sua vida. Amém? Então, a missão da Igreja Metodista é trazer a realidade do céu para o Brasil, trazer a realidade do céu para a célula, trazer a realidade do céu para o bairro, trazer a realidade do céu para as famílias, trazer a realidade do céu para os bebês, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. Irmãos, eu estou muito animado, porque eu creio que o céu vai varrer Rondônia, o céu vai varrer o estado do Amazonas, o estado do Pará. Eu creio que o céu vai sacudir a Igreja Metodista em todo o Brasil, porque nós precisamos de um milagre, nós precisamos de um avivamento. E Deus é fiel. Amém? Jesus disse, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós precisamos pedir que o céu invada a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Amém? Então essa mulher, ela foi obediente e fiel. E para encerrar, eu quero comentar aqui, fazer até uma correção, né? Confessei ali para os pastores. Em julho de 2016 eu fui eleito bispo. E a minha filha tinha 8, 9 anos de idade, por aí. E nós temos que prestar atenção sobre o ministério profético. A minha filha, eu era candidato a bispo, minha filha perguntou para minha esposa: mãe, o meu pai vai ser bispo? Minha esposa falou: não, minha filha, o seu pai é apenas candidato a bispo. E ela começou a chorar, ela teve 3 crises sérias, dizendo: eu não quero perder minha igreja, eu não quero perder a minha escola, eu não quero perder meus amigos. E a Rosângela, né, como psicóloga, como mãe, falou: não, Madeleine, não precisa sofrer antes do tempo, o seu pai é apenas candidato. Mas 3 vezes a Madeleine afirmou: mas mãe, eu sei que meu pai vai ser bispo. Deus estava profetizando através da boca dela. Irmãos, esse ano Deus vai falar com você. O pastor aqui mencionou, o pastor Augusto, esse ano é ano de experiências com Deus. Você pode dizer amém? Amém? Esse ano é ano de experiência com Deus na nossa casa, na nossa família. É ano de experiência com Deus para a vida dos nossos filhos. Declare isso. E agora, meu, para encerrar, o versículo de número 6. Observe. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Mas voltando à minha experiência, eu comentei hoje de manhã, né, pastor Augusto, que minha esposa Rosângela falou assim, eu afirmei hoje de manhã, que minha esposa respondeu para Madeleine: mas seu pai nunca vai ser bispo. E ela assistiu a mensagem. Ela falou: não foi isso que eu falei. Você vai fazer uma correção. Na verdade, a Rosane falou assim: Madeleine, é muito difícil seu pai ser bispo. Porque nós moramos aqui, no meio do mato, no Mato Grosso. Nós não moramos no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Então, Rosane, está aqui a correção. Mas diz aqui o texto que o azeite parou. Sabe por que o azeite parou? Porque faltou vasilhas vazias. Não faltou azeite. Deus queria continuar multiplicando. O azeite era para continuar fluindo. E uma coisa aqui incrível, extraordinária nesse texto: essa mulher que era viúva, olha o que Deus faz na vida dela. Versículo número 7. Então foi ela, fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos, e vivei do resto. O que ocorreu aqui na vida dessa mulher? Uma aceleração profética. Você sabia que para produzir um azeite precisa de vários processos? E precisa de um período de 7 anos? Você precisa trabalhar a terra, semear, esperar a semente morrer, nascer a planta, cuidar da planta, combater as pragas, esperar a planta se tornar adulta, esperar o tempo das flores, o tempo do fruto, e colher o fruto na hora, no momento certo, e depurar, que é extrair o azeite. Isso leva 7 anos. O que levaria na vida dessa mulher para ela ter o azeite 7 anos, Deus fez em poucas horas. Olha aqui para mim, presta atenção. Tem pessoas aqui nessa igreja que nesse ano de 2025, Deus vai trazer para a sua vida uma nova estação, um novo tempo. Haverá uma aceleração na sua vida. Aquilo que levaria 30 anos, 50 anos, 10 anos, 7 anos, Deus vai fazer em poucos dias, porque Deus tem algo na sua vida, Deus tem algo na sua história, Deus vai fazer uma reviravolta. Fique em pé. A aceleração profética está chegando. Eu profetizo, a aceleração profética está chegando na sua vida, no seu ministério, no seu trabalho, na sua família, a cura daquela doença, aleluia, aquilo que levaria 50 anos, Deus pode fazer em um mês, dois meses. Moisés e Israel estão diante do Mar Vermelho, atrás deles está vindo o Faraó furioso para destruí-lo. Deus abre o Mar Vermelho, aquilo é uma aceleração de Deus. E eles caminharam dentro do mar 18 quilômetros em terra seca. Irmãos, isso é milagre. Isso é intervenção de Deus. Isso é sobrenatural. Isso é extraordinário. Deus tem uma agenda para você. Deus tem um caroz para a sua vida. Amém? Eu quero que você estenda suas mãos, dê as mãos para a pessoa que está ao seu lado, vamos invadir o corredor. Eu quero orar por você. Eu quero declarar sobre a sua vida. Feche os teus olhos, repita comigo em primeiro lugar, fale assim: Senhor, Senhor, eu creio que existe uma aceleração profética. Eu preciso, na minha vida, na minha história, nesse ano de 2025, de uma aceleração profética específica, eu preciso que o Senhor acelere coisas na minha vida. Eu não aceito mais aquilo que está atrofiado, paralisado, estagnado, em nome de Jesus. Eu tomo posse de uma aceleração profética para a minha vida, para a minha história, para todas as áreas da minha vida, para a minha casa, para a minha família, para a vida dos meus filhos. Eu tomo posse de uma aceleração profética na área sentimental, na área emocional, na área financeira. Eu creio no extraordinário, eu creio no sobrenatural, eu creio que o Senhor altera estruturas, e eu tomo posse agora, no nome de Jesus. Eu quero mais de ti, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Fale assim: eu quero ter encontro de glória com Deus nesse ano. Que coisas novas aconteça na minha vida, na minha casa, em nome de Jesus. Você continua orando, agora eu vou orar por você. Continue orando, você pode orar em línguas, tenha liberdade, comece a orar, colocar áreas da sua vida diante do Senhor. Deus, a tua palavra foi aberta, foi comunicada agora, Senhor, e eu profetizo, eu declaro sobre o meu irmão, minha irmã, sobre essa casa, essa família, essa moça, esse rapaz, esse adolescente, essa criança, eu declaro, Senhor, um ano especial. Eu declaro, Senhor, que o céu invada o teu filho e a tua filha, que algo extraordinário, algo poderoso, Senhor, venha sobre os teus filhos. Vá acelerando agora a cura, vá abrindo as portas que estão fechadas. Senhor, vai agora, Senhor, tocando, que algo extraordinário, com unção e com poder, venha sobre esta igreja, sobre os teus filhos, Senhor, Eu declaro, Senhor, é o ano da restituição, é o ano da multiplicação, é o ano da salvação, é o ano, Senhor, da transformação, é o ano do avanço, é o ano do avanço, é o ano, Senhor, do avivamento, da manifestação dos dons espirituais, é o ano, Senhor, do novo, aleluia. E eu declaro sobre o teu povo aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte.